O coração humano é uma terra sem dono. Situada do lado esquerdo do peito de cada pessoa. Esta terra sem dono tem quatro estados: ódio, dúvida, amizade e amor. O estado do ódio é mortífero. É habitado por todas as pessoas que foram traídas e enganadas. No seu subsolo há muita amargura. E a capital do estado do ódio é vingança, onde várias fábricas de inimizades e mortes funcionam dia e noite, num ritmo alucinante. Este estado do ódio tem um rio que o corta pela metade, e é o caudaloso rio de sangue. O segundo estado desta terra sem dono chama-se dúvida. E é muito conhecido de todos, pois não há ser humano que não passe nele várias horas por dia, sempre na dúvida. De vez em quando, no estado da dúvida, brilha o sol da esperança, mas aquece por pouco tempo os seus desolados habitantes. A capital do estado de dúvida é incerteza. E dali sai uma estrada incerta com várias ramificações, e uma delas conduz ao pórtico do suicídio. E esse estado, chamado dúvida, é cortado por um rio também, chamado de Rio das Lágrimas. O terceiro estado desta terra sem dono, que é o coração humano, chama-se amizade. E é bastante agradável. A sua capital chama-se sinceridade. E a segunda maior cidade, cooperação. Mas o único problema é que esse estado tem apenas um habitante para dezenas e dezenas de quilômetros quadrados. Sua população é muito rara, porque é muito difícil encontrar no estado chamado amizade um amigo sincero. Este estado é cortado também por um rio que se chama decepção. E várias vezes, seus poucos moradores se entristecem profundamente porque bebem da água deste rio. E o quarto estado desta terra sem dono, que é o coração humano, chama-se amor. É um estado fértil, cheio de compreensão, carinho, renúncia e negação. Tem duas capitais. Uma é a capital do amor menor, onde vivem os moradores que se apaixonam e sofrem por ciúmes. É a terra daqueles que sofrem por causa do amor menor. E a outra capital chama-se amor maior. E esta capital, habitada por poucos moradores também, tem como característica a fé. E é repleta de mansões, vazias por enquanto, porque faltam moradores. E as suas ruas são todas de ouro, aplanadas perfeitamente. E as casas são feitas de pedras preciosas, assim como os seus muros. E na capital do amor maior, há um rio puro chamado Água da Vida. Ele é claro como cristal, e ele brota debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. E há, na capital do amor maior, uma linda praça. E no meio desta praça, uma árvore magnífica, sem paralelo em todo o universo. Uma árvore nunca vista por qualquer ser humano. Esta árvore é chamada de a Árvore da Vida. E ela produz 12 frutos. E dá o seu fruto de mês em mês. E as suas folhas são para a saúde de todos os seus moradores. Ali, na capital do amor maior, não há maldição contra ninguém. Porque ali está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos podem ver o seu rosto, e tem em suas testas o nome de Deus e do Cordeiro gravado. Na capital do amor maior, não há noite, e ninguém precisa de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o próprio Deus os alumia, e ali os que vivem habitam para todo sempre. E na capital do amor maior, só entram aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus e têm fé exclusiva no seu nome. Tem lugar para você ali. O coração é uma terra sem dono, mas aí você tem que dar o teu coração para Jesus. E o estado do ódio e da dúvida são colonizados e habitados pelo Espírito Santo de Deus. E o estado da amizade vai continuar se ampliando. Aliás, com a companhia do próprio Senhor Jesus, porque ele disse: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Então, se você agora entregar essa terra sem dono para Jesus e com fé recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, não apenas você entrará no estado do amor maior, mas o estado do amor maior entrará em você.